Eldorado FM. Eldorado 92,9. Eldorado. A rádio dos melhores ouvintes. Jazz Masters, com Paulo Mai e Márcio Tabashi. Jazz Masters. Daily News, esse é o nome do álbum de Donny que nós lançamos aqui no Jazz Masters também há alguns anos. Esse som aqui é de primeira, lembra muito o som de Stevie Wonder, a sonoridade. É um grande soul singer inspirado aí pelo som dos anos 70, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Donny Hathaway. Não tem como negar, é coisa boa. Donny. E este álbum que a Motown decidiu não lançar em função das letras polêmicas que tem no álbum, né? O Donny fala dos problemas sociais do Harlem, lá de Nova York, da comunidade negra especificamente, e isso incomodou um pouco os produtores da Motown, que achou que o disco não iria vender. As letras são bacanas, são sérias, importantes, mas a musicalidade do disco também é incrível, e isso faz com que o álbum não seja um álbum triste, um álbum pra baixo. Pelo contrário, é um álbum super positivo e super pra cima. Donny, Classified. Jazz Masters. Job, y'all. Just the fight, work. Let's get by. Esse é o Jazz Masters. Quer saber mais do que a gente toca? Acesse agora jazzmasters.com.br. Cadastre-se e receba semanalmente as nossas novidades. Eldorado FM. Agenda Cultural Eldorado. Cinema. O Centro Cultural Banco do Brasil apresenta a partir de hoje o ciclo Brasil Anos 80, Cinema e Vídeo. A mostra, em cartaz até março, enfoca a produção cinematográfica relacionada ao período de redemocratização brasileira. Entre os títulos estão Bete Balanço, Asa Branca, Um Sonho Brasileiro e Nunca Fomos Tão Felizes, entre outros. Além da exibição das obras, o evento ainda oferece debates sobre os caminhos da produção cultural no Brasil. Brasil Anos 80, Cinema e Vídeo pode ser vista a partir de hoje, a 1 da tarde, no Centro Cultural Banco do Brasil, rua Álvares Penteado, 112, no centro. Teatro. Está em cartaz no Teatro Ruth Escobar o espetáculo Os Ossos do Barão. A peça trata das grandes mudanças na ordem social e econômica do país depois da crise de 1929, contando a história de um imigrante italiano descontente porque, apesar de rico, não possui qualquer título de nobreza. Os Ossos do Barão pode ser vista de sexta a domingo no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses, 209. Agenda Cultural Eldorado. Fique em boa forma na Praça Victor Tivita. Sábados e domingos, às 9 horas, aulas gratuitas de yoga, body jam, body combat e alongamento. Confira a programação www.praçavictortivita.org.br. Cenoura e bronze, protege e bronzeia. Cenoura e bronze, bronzeia e protege. Os protetores, bronzeadores e bloqueadores Cenoura e Bronze têm o elemento DNA. Protege a sua pele e seu bronzeado por mais tempo. Cenoura e bronze, protege e bronzeia. Cenoura e bronze, bronzeia e protege. É o dourado de Cenoura e Bronze com a proteção que você quer. Escolha o seu. Eldorado FM 92,9. Eldorado. Leia na revista Adega deste mês. Super dicas para comprar sua nova adega climatizada. Conheça a história da uva Carmener, que, julgada extinta por um século, foi redescoberta no Chile. Saiba por que há vinhos baratos e outros que custam fortunas. E conheça o Chateau Lafite, produtor do vinho mais valorizado do mundo. Tudo isso e muito mais em revista Adega, a maior revista de vinhos do Brasil. Já nas bancas. Na Eldorado, a boa música não para. Por isso a gente passa essa mensagem com música. Na hora que você estiver louco no trânsito, a Eldorado coloca o Bike Repórter nas ruas para ajudar você a seguir a melhor rota e chegar mais cedo. Estamos indo de volta pra Bike Repórter, uma iniciativa do selo Eldorado Socioambiental. A Eldorado pedalando para tirar você do trânsito. Bike Repórter, de segunda a sexta no Jornal Eldorado e no Eldorado Rádio Blog. Oferecimento Porto Seguro, trânsito mais gentil. Uma campanha do Porto Seguro Alto. 10h35, Edwin Collins. Here you come a knocking on my door. Você ouve Eldorado FM. Esse é o único programa de rádio no mundo que as pessoas estão comendo blueberries, que é a frutinha que é conhecida como blueberries ou mirtilos, né? Na Itália. Ah, mirtilo ou mirtil na França, né? Que aí mirtilo fica mais caro ainda, né? Blueberries is more cheap, isn't it? Blueberry é mais americano, vem um sacão de blueberry assim, tipo, all right, e você compra 3 blueberries e você ganha mais 6, right? Assim, ainda ganha uma passagem pra Miami com direito a encontrar o Brad Pitt de tarde. No Evan Wild. É, comer um hambúrguer. Essas e outras no Eldorado Rádio Blog, de segunda a sexta, 5 da tarde.

Dourado. Johnson e Ed Vedder, Constellations. Antes, Richard Ashcroft, Music is Power, Eldorado 10 e 15. Nothing but a woman, no, no. close before. Never been so easy or so slow. Been shooting in the dark too long. When something's not right, it's wrong. You're gonna make me lonesome when you go. Dragon clouds so high above. I've only known careless love. It's always hit me from below. This time round it's more correct. Right on target, so direct. You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover and Queen Anne lace. Crimson hair across your face. You could make me cry if you don't know. Can't remember what I'm thinking of. You might be spoiling me too much love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue river running slow and lazy. Oh, I could stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad. Relationships have all been. Yeah. Something Special, The Fast. Antes a gente ouviu Madeleine Peru, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. E Robert Gray Band, Nothing But a Woman. Jazz Masters, com Paulo Mai e Márcio Tabashi. Jazz Masters. Eldorado. A rádio dos melhores ouvintes. Faltam 13 para as 10. A gente segue com o Michael Franti. Aí Eldorado com Do You Love. Inside of you, they might realize there's something inside of them they might not want to find, but it ain't about who you love. No, see, it's all about do you love, do you love, do you love. See, it ain't about who you love. No, no, no, see, it's all about do you love, do you love, do you love. Well, well, well, well. Feeling no ugliness tonight. See, ain't it fine like sipping sweet Georgia wine? See, I'm just chilling with these friends of mine. I ain't trying to bother you, so why you gotta bother me? What goes on in your bedroom ain't no mess to me. You say your God don't like my God, 'cause you don't like my friends, but your friends trying to kill a man. And I don't understand, 'cause it ain't about who you love. No, see, it's all about do you love, do you love, do you love. See, it ain't about who you love. No, no, no, see, it's all about do you love, do you love, do you love. Well, well, well, well. See, I'm just chilling with these friends of mine. So, one, two, three. Say yes, say yes. Feels so good to me. Oh, and one, two, three. Say yes, say yes. Feels so good. I said, do it at home or on the street. With the drag queen, don't matter to me. It ain't about sex or having degrees. Your pedigree don't matter to me. About who you love. roses fill the chill. Dois vírgula nove. Please don't stop the music. said, baby, baby, are you ready? Cause it's getting close. Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, cause I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it. Jane Cullen, né? Eldorado, Don't Stop the Music. Hollywood, Mon Amour com Sky View to Kill. Ouvimos ainda Michael French, Do You Love? 10 e 2. Eldorado FM. Cenoura e Bronze, Mafre Seguros e Banco do Brasil oferecem Eldorado Estação Férias, Verão 2010. Caro ouvinte, conheces o Museu do Imigrante? Não, né? Em 1882, foi instalada uma hospedaria para imigrantes no bairro do Bom Retiro. Pequeno e com constantes problemas de epidemias, o local mostrou-se inadequado para os fins a que fora designado. Decidiu-se, então, pela construção de instalações que atendessem às necessidades de recepção do grande número de estrangeiros que para São Paulo afluíam. Hoje, o Memorial do Imigrante é um dos mais renomados pontos turísticos e culturais de São Paulo. Além de abrigar todo o acervo histórico da hospedaria, abriga também algumas salas que contam fatos dramáticos da história, como a Segunda Guerra Mundial, que acabou ocasionando os desastres de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Possui também uma pequena fazenda de café, lanchonete e o imperdível Passeio de Maria Fumaça, passeio que proporciona aos visitantes ver como era o transporte público e as viagens da época. Você mora em Sampa? Então vai, cara, não vai perder. Fábio Lima, Estação Férias, Eldorado. Oferecimento, Cenoura e Bronze, protege e bronzeia, bronzeia e protege. Mafre, seguros para cada momento da sua vida. Mafre, asseguradora diferente. E Banco do Brasil, no verão, você tem mais Banco do Brasil. Traga seus filhos para ouvir histórias na Praça Victor Tivita. Todos os domingos, às 17 horas, a atriz Kiara Terra conta histórias divertidas para as crianças na praça. Venha e confira. Praça Victor Tivita, Rua Sumidouro 580, Pinheiros. Vamos lá, pessoal. Filha, short, protetor solar. Tá aqui, mamãe. Boné, toalha. Ok. Filhão, prancha de surf, frescobol. Tá tudo aqui. Ai, banco pelo celular e pela internet. Tá na mão. Esse não dá pra esquecer, né? No verão, você tem mais Banco do Brasil no celular, na internet e também em supermercados, farmácias e demais estabelecimentos conveniados. Viajar é do Brasil. O banco que está onde e quando você precisa, também. Banco do Brasil. O verão é do Brasil. É todo seu. Tetra Pak apoia Pintou Limpeza, um projeto do selo Eldorado Socioambiental. Eldorado Cidadania.